Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite a todos. E Marco Antônio Santos Freitas, que já está com o seu convidado na linha para falar de Teixeirinha. Maravilha. Querido, se não for abuso, eu pode colocar um trechinho aí de uma canção Gaúcho Velho, só um trechinho inicial de uns 30 segundinhos aí, só pra gente fazer uma intro bacaninha, pode ser? Mas eu te mandei ali a canção. Tu mandaste a canção, mas que coisa! Que coisa de louco, deve ser trilegal. Pois é, coloca aí só um trechinho, vamos ver pra gente fazer essa intro aí pro. E eu tenho bastante coisa pra falar sobre o Daniel. É, tem muita coisa pra falar com ele. Vamos lá, Rogério. Alô, meu querido Nordeste! Alô, querido Norte do Brasil! Alô, Rio Grande do Sul! São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília! Este é um shot da minha terra que eu quero oferecer para vocês! Alô, Luiz Gonzaga do Norte! Pedro Raimundo do Sul! É o Teixeirinha que canta pra vocês! Showtime! Sempre com você. A minha história é muito curta, minha gente. Em poucos versos conto tudo que se passa. Mas é preciso que se saiba unicamente que não há nada que eu queira fazer, não faça. Fui convidado pra tocar minha sanfona numa festança lá pra banda da faxina. Foi lá então que eu conheci uma certa dona. Juro por Deus que era bonita aquela chica. Grande Teixeirinha. Isso. Obrigado, porque essa canção que eu escolhi foi gravada nos anos 70, Gaúcho Velho, mas como ela fala, eu acho que ela do Brasil inteiro. Isso, exatamente, ela representa bem, acho que o alcance do Teixeirinha, né? Mas então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado, o Daniel Faixes. O sobrenome é F de Fernando, E de Eduardo, I de Ivan, X de Shot. Daniel Faixes, ele é editor atualmente dos Cadernos de Fim de Semana e crítico de cultura na Zero Hora, o jornal aqui do Rio Grande do Sul, desde 2007. Ele é mestre na PUC do Rio Grande do Sul em comunicação com dissertação sobre documentário brasileiro, sobre documentário brasileiro contemporâneo. Ele colaborou em livros diversos, entre eles Os Filmes que Sonhamos e 100 Melhores Filmes Brasileiros. Por sinal, dois outros críticos que eu gosto bastante lá do Correio do Povo, outro jornal, a Adriano Grovandi e o Marco Santuário, também participaram desse livro. Ô, Marco. É só não te interrompendo, para mim que sou jornalista há 35 anos, o Zero Hora não é só um grande jornal, é o mais importante jornal do Brasil hoje. Ou é um dos mais importantes jornais do Brasil. Ok. No caso, então, continuando depois desse aparte, digamos assim, do João, nesse livro que ele colaborou, Os 100 Melhores Filmes Brasileiros, também tem um outro crítico que eu gosto bastante, o Robledo Milani, também participa. O nosso convidado está lançando nos próximos dias um livro chamado Teixeirinha, Coração do Brasil, que é obviamente sobre o icônico Vitor Matheus Teixeira, um dos mais populares cantores de todos os tempos no Brasil, além de cineasta, né? Ele protagonizou mais de uma dezena de filmes, pelo menos metade desses filmes, campeão de bilheteria. Inclusive, até o meu favorito da filmografia dele, acho bem interessante visualmente, é super rico, que é o Teixeirinha Sete Provas. Também ele teve um programa de TV, o Teixeirinha. Tentando resumir aqui, que é muita coisa, teve 50 LPs gravados, mais de 25 discos de ouro e 9 de diamante. Se não me engano, diamante era acho que acima de 1 milhão de cópias. Isso. E em 80, e obviamente o disco de ouro era 100 ou 150 mil, não me lembro exatamente, acho que era 100 mil, eu acho. Em 88. Até eu tive a honra de conhecer um roteirista que também dirigiu o Teixeirinha, chamado Pereira Dias. Ele trabalhou muito com Teixeirinha, né? E ele estava roteirizando uma versão de uma obra do Josué Guimarães, essa versão política que ele estava envolvido acabou não saindo papel, ia trabalhar no filme, era baseado num conto de um livro do Josué Guimarães chamado Enquanto a Noite Não Chega. No caso, até ia ser protagonizado pelo Jofre Soares, pela Carmen Silva e pelo Grande Otelo. Infelizmente, como eu falei, essa versão não se concretizou. Também tive um projeto de curta, uns 15 anos, com o diretor de fotografia Ivo Zamansky, né? Abraço a ele, ao filho dele, Antônio, deve estar nos ouvindo aí. O Zamansky trabalhou muito com o Teixeirinha, no caso, esse projeto que eu tinha era um curta sobre violência urbana. E eu também fui vendo as telonas, né? Acho que foi no cinema Capitólio de Porto Alegre, se eu não me engano, o último longo estrelado e produzido pelo Teixeirinha, que foi A Filha de Iemanjá. Também fui colega de aula na segunda série primária do Alexandre Teixeira, que é um dos filhos do Teixeirinha, mas como era um pirralho, né, pirralho de merda, em vez de a gente ficar falando sobre cinema, a gente ocupava mais tempo brigando, trocando sopapos e tudo mais. Então quero, sei lá, depois de tanta embromação aqui, finalmente dar as boas-vindas ao nosso convidado Daniel Faix. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, obrigado pela apresentação, pelas boas-vindas, é um prazer estar falando com vocês. Querido, desculpa, era muita coisa para colocar, tinha que tentar resumir, mas é que... Imagina. Tá. Querido, assim, antes de mais nada, me fala um pouquinho sobre o teu amor por cinema, né? Eu me lembro, lendo até, eu conversei contigo uma vez, acho que foi até no lançamento do 100, do livro sobre os 100 melhores filmes brasileiros, que eu até tinha uma... O que me chamou a atenção, acho, no meu trabalho, foi uma vez uma resenha, você vê, há alguns anos, sobre Blaxploitation, né? Aqueles filmes de ação estrelados por atores negros, que eu achei muito interessante, né? Eu já toquei alguns e-mails com o Fred Williamson e tudo mais, quando mora embaixo da área. E me fala assim, como é que... Qual foi a tua primeira memória de imagem em movimento numa tela? Pode separar, de repente, a primeira imagem de um filme, de repente, na TV, e depois me fala da tua primeira vez indo pro cinema, se é que tu te lembras, assim, a primeira memória. Me conta um pouco isso, pode ser? Eu tenho, assim, eu nasci numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, chamada Três Passos, uma cidade bem na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. É as margens do Rio Uruguai, uma cidade que hoje tem 20 mil habitantes, tinha um pouquinho mais quando eu morava lá, morei lá até os 10 anos. E é uma cidade com cinema, um glorioso cinema de calçada, maravilhoso, que continua em pé, chamado Cine Globo. Inclusive tem um festival de cinema de Três Passos que é realizado anualmente no mês de novembro, está por começar, inclusive, é semana que vem, nova edição do festival, lá naquele cinema, no Cine Globo, onde eu vi. Impressionante, porque eu nasci em 1978. E morei lá até o fim dos anos 80. Então, assim, nos anos 80 eu ia muito ao cinema, via os filmes dos Trapalhões, ia sempre, todo fim de semana, nas matinés. E a minha memória inicial de cinema é essa, assim, de ver os filmes dos Trapalhões e aí tentar entrar em alguns filmes adultos. Eu lembro que eu consegui entrar, não sei como me deixaram, mas eu vi A Mosca, do Cronenberg. Se não me engano, 86, eu tinha 8 para 9 anos. No cinema, lá em Três Passos. É um filme que acho que tem uma classificação etária de 16 anos, sei lá, no mínimo isso. Eu não sei como eu entrei, não sei como me deixaram entrar, mas assim, foi muito marcante para mim aquela sessão de A Mosca, do Cronenberg. E depois, acho que dali, ali, cinema foi... Eu sempre quis ser crítico de cinema, mesmo estudando jornalismo, sempre foi... Tu achas que teu primeiro filme nacional, então, foi provavelmente uma comédia dos Trapalhões? Foi, sem dúvida foi. Não te lembro. Assim, a gente bate com imagens, assim, muito, o tempo todo, né, com televisão e tudo. Só que tem coisas que nos marcam, e o que me marcou primeiramente foi o filme dos Trapalhões, sem dúvida. Tu não te lembras qual que era, de repente, o Cangaceiro Trapalhão, de repente? É, o Cangaceiro Trapalhão estava entre eles, não sei qual foi o primeiro que eu vi, mas o Cangaceiro Trapalhão é um dos que eu mais me lembro mesmo. Perfeito. Assim, no teu livro, né, o 100 melhor, no livro que tu colaboraste, né, até citei pessoas que eu conheço e gosto bastante, que também colaboraram, que é os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, tu escolheu, cada um dos críticos escolheu um filme, tu escolheste o filme Jogo de Cena, que é um documentário muito bacana do grande, né, documentarista Eduardo Coutinho, né, que é basicamente sobre pessoas comuns contando experiências de vida, e depois tem um dos grandes atores que interpretam um momento dessas vidas. Me fala assim, me parece que tu gosta muito dessa alternância entre realidade e ficção, Então, uma pessoa assim que acha que tu, sei lá, tu viaja muito mentalmente, assim, tu é o tipo de pessoa que sonha acordado com bastante frequência. Me fala um pouco desse lado criativo, assim, que de repente o cinema estimula em ti. É. Pois é, eu sempre tive um gosto especial por documentário. E assim, quando eu comecei a escrever crítica mesmo, porque eu comecei a escrever crítica na revista Aplauso, que é uma revista de cultura de Porto Alegre, que foi onde o projeto do livro do Teixeirinha nasceu. Calma, a gente já vai falar sobre isso, calma. E aí, só que aí eu, e isso é nos anos 2000, década de 2000. E aí eu, 2002, quando eu fui para Zero Hora, fui em 2007 para Zero Hora, saí da Aplauso para Zero Hora, a Zero Hora já tinha dois críticos, eu me juntei a eles, a gente passou a ser um trio de críticos, e aí, claro, a gente tenta ver tudo, tem crítico de jornal, hoje em dia nem dá mais para ver tudo, assim, mas naquela época, 2007, na virada da década dos anos 2010, a gente tentava ver todos os filmes que estreavam, e eu e acabava vendo uma certa divisão. Eu gostava de escrever sobre esses filmes, assim, eu gosto de filmes que tenham uma... Claro, eu gosto de todos os tipos de filmes, mas assim, me causam especial inquietação os filmes que têm uma certa sensação de realidade, assim, eu acho que esse filme Jogo de Cena, ele trabalha muito isso, assim, tem uma coisa enigmática entre o que é real, o que é... No fim das contas, tudo que a gente vê no cinema é uma representação, né? Não é nada claro, real. Claro. Mas a conexão daquilo, a sensação de real que aquelas imagens dos filmes nos dão, isso me instiga muito pensar sobre isso, assim, para pensar sobre o real que está nos filmes, esse real que o filme nos abre a porta, né? Que é bem diferente de cinema popular, que a gente está falando de Trapalhões, e dos próprios filmes do Teixeirinha, né? Tem até uma teoria, né? Não me lembro quem é o autor, mas que diz que, na verdade, documentários realmente, como é que pode dizer assim, reais, ou realistas, não existiriam, porque, supostamente, quando a pessoa vê a presença da câmera... Né? Ela já começa a atuar para a câmera, né? Ligou a câmera é ficção. Tem uns autores, os teóricos radicais que dizem isso. Ligou a câmera, tem câmera, tem imagem, é ficção. Não tem como, porque não é o real cru, como a gente veria se não fosse um registro em imagem. Né? É uma posição radical, mas acho que é interessante para a gente pensar assim, na imagem. Certamente, matutar sobre isso. Assim, há cerca de 17 anos, né, escreveste uma matéria para a revista Aplauso, né, que uma matéria de capa, né? Foi uma reportagem, era 2002. E era fazendo 75 anos de nascimento do Teixeirinha. A Aplauso é uma revista de cultura, uma revista bastante restrita, né? A circulação das publicações de cultura são restritas, e o Teixeirinha é muito popular. Naquele momento, a Aplauso teve uma aceitação muito grande, muita gente descobriu a revista a partir daquela matéria. A gente ficou bem, na revista, a gente ficou bem impressionado com a popularidade do Teixeirinha e com a circulação da revista. A revista bateu recordes de circulação, esgotou, que era algo que nunca havia acontecido. Não sei se aconteceu até o final, a revista já terminou, acho que não aconteceu. Mas a partir dali se teve a ideia, dentro lá da editora, que edita Aplauso, que hoje é o Grupo Amanhã, na época era Plural Comunicação, se teve a ideia de fazer um livro sobre Teixeirinha. Eu fiquei um ano quase mergulhado só no livro, fazendo... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Deixa eu só te interromper uma coisa assim. Tá, me fala assim, então, tenta resumir, mas sei lá, me fala dessa trajetória, porque brincando, vamos dizer que você tem começado a colocar mesmo no papel há uns 15 anos, né? Estás com o livro pronto, né? O livro está saindo da fornalha, diríamos assim. Né? E uma trajetória longa, né? Tudo bem que o tema do livro, né, o Teixeirinha, teve uma vida... Né, assim, várias facetas, mas me fala assim, desse trabalho todo, né, tu tens mais de 100, acho mais de 100 entrevistas, né, ou seja, tem pessoas diferentes falando sobre Teixeirinha. Fala um pouco desse como é que pode dizer assim, dessa pesquisa mesmo, desse garimpo de informações, pode ser? Dessa saga. Isso, essa epopeia. Eu comecei a pesquisar para o livro, desde que saiu a reportagem lá em 2002, começou a ideia de fazer, a gente chegou para vamos fazer um livro em 2004, ou seja, exatos 15 anos. E aí naquele primeiro ano eu corri muito, assim, entrevistei muita gente, eu viajei, percorri os passos do Teixeirinha, me enfurnei em arquivos de jornais, em arquivos de TV, fui ver VTs de participações do Teixeirinha em programas de TV, consegui gravações... até de rádio, sabe, de shows, fui ver muita coisa. Aquele ano eu fiquei trabalhando muito, porque a ideia era lançar logo o livro, só que assim, não foi possível, era muita informação, era muita contradição, eu tava bastante inseguro com relação a certas informações. Eu precisava, entendi, não dava para publicar naquele momento. Aí a editora foi aos poucos deixando de lado o projeto. Eu vi que a história, a trajetória do Teixeirinha é uma trajetória, além de ser absolutamente fascinante a vida dele, porque ele nasce no interior do interior, tem essas tragédias de infância, ele começa uma verdadeira epopeia quando ele é uma criança órfã que vai viver com parente, daí com amigo, daí vai pra rua, e daí aí ele começa a se apresentar em programas de rádio pelo interior, ele vira motorista de máquinas que fazem estrada pelo interior, foi o primeiro emprego fixo que ele conseguiu, e aí ele vai andando pelo interior e vai se apresentando em bailes, em cinemas e circos, tinha muito show em circo naquela época. E aí ali ele começa a fazer o nome primeiro regionalmente. Então, quer dizer, isso tudo antes de estourar e de virar um fenômeno nacional, que isso aconteceu na virada dos anos 50 para os anos 60. Quer dizer, é uma trajetória muito rica e tinha muita coisa ainda por ser descoberta que eu não consegui naquele período inicial. E como é uma trajetória muito rica também, ele teve filhos com 4 mulheres diferentes, ele teve 9 filhos. Ele teve uma parceria muito badalada e muito polêmica com a Mary Terezinha, que era a acordeonista que se apresentava com ele. Eles foram parceiros no palco e também na intimidade, na vida pessoal. A separação dele foi muito turbulenta, foi muito mediatizada. Muito então, tinha muita coisa delicada que eu queria, sabe, já que eu tô botando a mão num vespeiro, digamos assim, eu quero fazer direitinho, sabe? Então o projeto foi ficando de lado, fui me tornando crítico de cinema cada vez mais, depois fiz mestrado, fui trabalhando na crítica diária em jornal, também a gente vê muito filme, trabalha muito, tá muito voltado ao trabalho. O projeto, eu fui tocando aos poucos, e nesse período, nesses 15 anos, muita gente vinha falar comigo, dizendo, meu pai era dono de circo lá no interior do não sei onde, e o Teixeirinha se apresentou lá em 1952, eu lembro bem, eu era criança. Eu tive muitos encontros com pessoas assim, sabe? Eu fiquei muito impressionado com como as pessoas tinham memórias sobre ele. Eu conto toda essa história que eu tô contando aqui, de como esse livro se transformou no que ele é. No início, nas três primeiras páginas do livro, das quase 300 páginas do livro, eu conto isso, assim, de como eu deixei de lado muitos depoimentos de pessoas que vinham me falar, que conheceram o Teixeirinha, ou que seus pais conheceram, porque, assim, eu acabei conseguindo perceber que havia muita fantasia nos depoimentos das pessoas. Isso, para mim, só mostra a grandiosidade do artista, como ele mexia com o sentimento das pessoas, a ponto de as pessoas ficarem fantasiando, que viram coisas ao lado dele, que, sabe, isso me marcou muito. Como o Teixeirinha é impressionante, como ele mexeu com as pessoas, assim, ele é um fenômeno, hoje é um fenômeno não tão... porque ele é um fenômeno de um Brasil arcaico, caipira, de uma certa música caipira que não se faz mais. A música acabou mudando, a música regionalista brasileira acabou mudando, e a história dele, sob certo aspecto, acabou ficando um pouco de lado, assim, e acho que retomar essa história é algo muito rico, e eu estou muito orgulhoso do trabalho. Assim, ó, uma coisa que eu acho muito interessante sobre o Teixeirinha é, né, o sonho de muito artista estrangeiro, né, vamos dizer, um cantor porto-riquenho de rumbas, ou o que seja, é ter aquele, o chamado crossover appeal, né, ou seja, o apelo crossover, ou seja, o cara não ficar só no nicho. Sim. E o Teixeirinha, acho que é o maior exemplo disso, né, porque dos milhares de discos que ele vendeu, eu acho que no mínimo metade desses discos não foram comprados por gaúchos do Rio Grande do Sul. Não, ou seja, apesar de ele ser uma figura quase mitológica, digamos assim, né, mítica, né, no Rio Grande do Sul, do Galdéries e tudo mais, né, ele certamente não ficou limitado em termos de público ao público gaúcho, né? Eu nasci no Piauí, mas morei a maior parte da minha vida aqui no Rio Grande do Sul, por causa desse meu sotaque, mas, por exemplo, meus parentes, né, conheciam muito. E eu vi o Teixeirinha, os parentes, né, meus tios e tudo mais, lá no Piauí, ou seja, né, do outro lado do país. Me fala um pouquinho, como é que tu explicaria, né, de certa forma, ele ser tão regional e ao mesmo tempo tão nacional? Sim. Ele, a formação dele, assim, ele fala um pouco disso no livro também. O pai dele era um sujeito que morreu precocemente lá nos anos 20, virado dos anos 20 para os anos 30. Sim, já era um cara que mesmo, ele morreu como Teixeirinha tinha 6 anos. Ele perdeu o pai muito cedo, a mãe logo em seguida, na grande tragédia que ele depois relatou na, sim, na música Coração, sim, de Luto. Mas o pai dele era, a memória do Teixeirinha sempre lembrava do pai como alguém que amava a música, que fazia os versos, as quadrinhas ele chamava, que eram os versos em quatro, as estrofes de 4 versos, né? Ele fazia, o pai dele que incentivou o Teixeirinha à música. O Teixeirinha via o pai dele fazendo esses versos, via ele cantando. O pai do Teixeirinha deu um violãozinho pro Teixeirinha, feito com uma lata de óleo e arame. Então, quer dizer, tem uma coisa de o Teixeirinha descobrir a música de uma maneira muito precoce, muito lá atrás, assim, anos 20 para 30, quando não existia nada dessa identidade gaúcha que a gente conhece hoje. Sabe? Não existia, as pessoas não, a bombacha, ela é o que veio depois, assim. Existia a música regionalista brasileira, que era a música caipira, a música cabocla, claro, que o Teixeirinha fez ao longo da vida, a vida toda dele. Ele começa compondo, além dos shots e dos arrastapés, isso, dessas músicas de fandango, que são típicas daquele interior do Rio Grande do Sul, ele começa compondo também outras melodias que são típicas de outros lugares. Ele compôs tango, ele compôs samba, bolero, valsa, né? Bolero, inúmeros gêneros ele compôs, e assim, toadas talvez seja o gênero que ele mais compôs, que é o de Coração de Luto. Toada é uma música genuinamente brasileira, que é absolutamente familiar a qualquer região do país, tem variações conforme as regiões, mas ele, por ter essa formação caipira, ele conversava de maneira muito próxima com populações de várias regiões do Brasil. Ele, me parece que ele tinha isso como diferencial. Ele, ao mesmo tempo que ele vai amadurecendo, esse gauchismo, como a gente conhece hoje, ele também vai se formando. Esse gauchismo, ele data dos anos 40, 50, quando começa o movimento tradicionalista gaúcho, e o Teixeirinha, de alguma maneira, ele incorpora isso, ele personaliza essa figura do gaúcho. Ele é o cara que não é o primeiro, antes dele teve o Pedro Raimundo, teve o Gildo de Freitas, que foi um grande mestre para ele. As histórias de Teixeirinha e Gildo de Freitas ocupam parte do livro, parte significativa do livro, porque eles aprenderam juntos a ser esse gaúcho, mas antes de ser esse gaúcho, ele foi outras coisas também. Acho que essa penetração do Teixeirinha em outras regiões do país, ela tá muito ligada a isso. E também muito ligada à história da tragédia da vida dele, né? Porque eu até coloco no livro, ele vendeu oficialmente 18 milhões de cópias, mas não tem como estimar quantos milhões de discos ele vendeu, porque quando o Brasil descobre o Teixeirinha, que é em 1960, no ano de 1960, a gravadora dele, a Chantecler, começa um fenômeno de procura pelos discos dele, que a gravadora simplesmente para de prensar os discos dos outros artistas e começa a fazer só disco dele para dar conta da demanda de pedidos. Perfeito. E não só produz só os discos dele, como começa a enviar para cidades brasileiras sem registro, porque registrar era tempo perdido, eles não podiam perder tempo, porque perder tempo era perder dinheiro, então tinha que mandar logo o disco. Então muitos discos saíram sem o registro, então não se sabe exatamente quantos discos. Exatamente, então, se estima que ele tenha vendido 25 milhões, mas é uma estimativa. E grande parte disso a partir da ideia, a partir de Coração de Luto, que é a música da tragédia da morte da mãe dele, que foi muito marcante para ele. Né? Isso. Muito interessante citar isso, querido, sobre a dificuldade de controle, né, em numerar, né, em quantificar quantos discos foram, porque isso também aconteceu no, na área de cinema, né? Ele até dizia que ele nunca tinha feito dinheiro no cinema, e os filmes dele foram muito populares, mas tinha todo esse problema também do controle, né? Tanto que eu sei que ele ia até em cinemas, ficar lá literalmente, né, observando se os caras estavam, quantificando, né, não colocando parte do dinheiro, né, no próprio bolso, né. Fala exatamente um pouquinho, se puder, do Teixeirinha cineasta, na verdade. Eu não sou, assim, nada, posso dizer assim, com todo respeito do mundo, mas eu nunca me atraí ao estilo de música dele. E na verdade, eu conheci a figura do Teixeirinha por causa dos filmes. Sim. Então, me fala um pouquinho desse lado dele, porque ele produziu vários filmes, ele roteirizou, pelo menos foram baseados em vários argumentos dele, estrelou os filmes, né? E ele tinha um controle bem grande, assim, né? Quase que as proporções, quase que um Renato Aragão, assim. Ele era o autor dos filmes dele, era ele. Quer dizer, fora os dois primeiros são, assim, Coração de Luto e Motorista Sem Limites. São isso. Dois filmes que eles são de outras produtoras, que não é a produtora, sim, que ele fundou depois. Ele fundou... Acho que foi o Eduardo Llorente e o Milton Barragán que dirigiram, né? É, exato. Ele inclusive, fundou a produtora dele e fez os 10 filmes seguintes, foram 12 no total, a partir dessa experiência de não ter o controle sobre a produção nesses dois primeiros filmes. Tudo começa quando a Leopold Son, que era na época a maior produtora... Isso. De cine e jornais de Porto Alegre, uma das maiores do Brasil, com a chegada da televisão, as produtoras de cine e jornal entraram em crise. E a Leopold Son resolveu investir em cinema regional, em cinema caipira. Tinha uma certa moda na época, nos anos 60, a partir do sucesso do Mazzaropi. Não só do Mazzaropi, tinha outras vertentes. O Tonico e Tinoco já tinham ganhado filme naquela época. Vários artistas caipiras brasileiros já tinham ganhado filme. Então tinha uma certa vertente de cinema popular que apostava nessa temática do caipira. E a Leopold Son quis entrar nessa onda do cinema caipira e convidou o Teixeirinha para contar a vida dele, contar a história de Coração de Luto. Né? Uhum. E o Teixeirinha adorou a ideia porque era a oportunidade que ele tinha de mostrar em imagens, como ele disse, que aquilo aconteceu mesmo, que as pessoas duvidavam da morte trágica da mãe dele. Claro, claro. Virou muito folclórica a história da morte da mãe dele. Até às vezes motivo de piada, até, né? É. Isso também toma bastante espaço no livro, essa dicotomia, porque apelidaram de churrasquinho de mãe, porque ela sofreu de epilepsia e ela caiu sobre uma fogueira e morreu. Depois ficou agonizando vários dias e Teixeirinha cuidando dela, quando era uma criança ainda. Por isso o trauma todo dele. Mas assim, chamavam de churrasquinho de mãe, porque havia uma dicotomia. Eu entro bem nisso no livro, porque isso me parece que é muito importante, não, e as pessoas não sabem direito. Acho que tinha uma modernização da música brasileira, sobretudo a partir da Bossa Nova, e aí então tinha essa coisa da música mais chique, da música mais... Claro, mais cabeça. Mais cabeça, isso. Mais conectada com... mais cosmopolita, sabe? Bossa Nova, claro, cosmopolita, conectada com os eventos urbanos. Uhum. É, então, o que não era isso. Depois vem a MPB, sabe, vem a Tropicália. O que não era essa música cabeça, bem composta, era popular e era uma música arcaica, ainda mais essa música de interior, que olhava para o interior. Entra como retrógrada até, né? Exatamente. E atrasada. Uhum. Exatamente. Então tinha por isso essa grande crítica. Assim. Isso depois se transfere para o cinema também. Eu acabei entrevistando, inclusive, para o livro Caetano Veloso, um dos entrevistados do livro, porque o Caetano, falando com algumas fontes, as pessoas diziam assim, o Caetano Veloso tinha uma opinião diferente. O Caetano gostava do Teixeirinha, ele queria gravar Coração de Luto. Quando me falaram isso, pensei, será mesmo? Eu vou tentar uma entrevista com o Caetano Veloso, o que ele disse. E realmente, ele falou para mim, olha, eu gostava muito de Coração de Luto, de fato, eu só não gravei Coração de Luto. Ele tinha acabado de gravar Coração Materno, do Vicente Celestino. Eu não gravei Coração de Luto logo depois. O Coração Materno ele gravou no Panisa de Circenses, que é o disco da Tropicália, né, no finzinho dos anos 60. Ele disse que ele só não gravou Coração de Luto depois que ele não se sentia seguro, porque a figura do Teixeirinha era um gaúcho, ele era um tipo de regionalismo um pouco estranho para ele, ele não se sentia seguro. Ele tava sair um pastiche, assim, né? Isso, exatamente. Ele pensou, não vou gravar, mas ele foi uma voz dissonante, assim, ele, entre esses cultos bem nascidos, ele era um dos poucos que, pelo menos isso se espalhou, e ele me confirmou hoje, que ele era alguém que gostava do Teixeirinha. Mas quando ele vai pro cinema, essa dialética, essa dicotomia se reproduz também nos filmes, né? Os filmes de temática popular dele são achincalhados pela crítica, eu reproduzo bastante esse debate, assim. Tem alguns trechos de jornal que eu reproduzo no livro que me impressionaram muito, assim, as pessoas batiam tanto no Teixeira, os críticos, que tem, assim, jornalista sério, Sérgio Cabral, num texto publicado no Correio da Manhã, nos anos 60, ele simplesmente pedia para interditar o Teixeirinha, pedia para o censor interditar o Teixeirinha, era o censor do estado da Guanabara, ainda era antes de 64, era no início dos anos 60, então era o censor do estado da Guanabara que deveria interditar a música do Teixeirinha, porque ela era muito apelativa, era essa, ele escreveu uma crônica... Que fazia mal para a saúde pública, né? É, exatamente, nesse sentido. Tanto que era o rótulo de cafona, que depois, na época, começou a se chamar de cafona, depois é que virou cafona, é o cafona. Hoje em dia, até o rótulo mais empregado é o brega. Embora já tenha uma outra conotação, já mudou um pouco. Claro, isso. Totalmente. Virou até chique, né? O cotidiano de prega, de certa forma. Isso também para mim me parece interessante, como a imagem desses artistas que antes eram cafonas e bregas, hoje elas viraram cult, né? Eles hoje estão pesquisados na universidade, hoje eles são cultuados. Claro. Um filme que tu mencionaste antes, o motorista Não, motorista, não, tu mencionaste Teixeirinha Sete Provas. Foi o filme que acho que mais levou pedrada do Teixeirinha. Ele é o filme mais pretencioso, antes do, da Filha de Iemanjá. Mais ambicioso, diríamos assim, né? É o que eu mais gosto dele, até, na verdade. É, ele tem mais comicidade involuntária, ele tem mais... E aí foi o que mais apanhou, assim. E a gente olhando hoje, isso me parece até um charme do filme, essa coisa que ele tem de... essa pretensão, essa comicidade involuntária. Agora, para quem estava na época olhando de maneira séria, aquilo foi imperdoável. A crítica caiu igual mesmo no Teixeirinha nessa época. Sim, foi até fotografado pelo Luiz Amanto, que eu citei até no início, né? E o filme tem todo esse lance das fases, como se fossem diferentes dimensões que ele tem que passar, né? Para chegar no... para conquistar, tipo assim, a vitória. Exatamente. Ele fala assim, querido, ele teria hoje, acho que uns 90, eu sou péssimo em matemática, mas uns 92 anos, né? E ele faleceu, acho que uns 30, quase 30. Como é que tu explica... Mais de 30. Hã? Vai fazer 35 agora que ele faleceu. Ah, 35, perdão. É. Tá. Como é que tu explica o interesse pela obra dele... está sendo redescoberta, assim, e você deve estar tendo uma mostrinha, obviamente, isso pelo interesse que está sendo gerado pelo teu livro, né? Sim. Eu tenho certeza que tu até deve ter te surpreendido com isso, né? Ou seja, como é que uma pessoa que daqui a pouco é vista por uma grande parcela até do jornalismo cultural brasileiro como alguma coisa do passado, alguma coisa esquecida, né? Uhum. Como é que tu dirias, assim, que o que desperta, tu acha, nas pessoas hoje o fenômeno Teixeirinha? Olha, um pouco é porque, assim, ele é um grande artista, ele foi um grande artista. Ele, como cantor, ele tem umas músicas engraçadas, que hoje a gente olha pela chave do humor, mas ele tem umas músicas absolutamente dramáticas e a voz dele é muito profunda. Ele, como intérprete dramático, era realmente impressionante. Ele parece que todas essas vivências trágicas que ele teve na infância, parece que ele espiava tudo isso quando ele cantava. Eu acho ele um baita de um intérprete de canção mesmo, sabe? E isso eu acho que esse tipo de artista grandioso, com esse nível de interpretação dele, sempre que alguém ouvir vai pensar, pô, aqui tem um grande artista, sabe? Então isso acho que não morre, isso acho que é natural que se recorra a esse tipo de artista sempre. Mas até no final do livro, o livro abre com um capítulo chamado Um Causo de Morte, que é por causa da morte da mãe dele, que foi tão trágica na infância, e o livro termina com um capítulo intitulado Um Causo de Vida, que vai um pouquinho para depois da morte dele, que aos poucos ele começou a ter um olhar... Dá spoiler, calma, não dá spoiler. Ele diz assim, Daniel, no caso, vai lançar agora na feira do livro, né? A maioria dos ouvintes do programa, como até a rádio aí, São José dos Campos, não é de Porto Alegre, né? Mas igual, fala um pouquinho, como é que, para quem estiver em Porto Alegre, como é que a pessoa pode adquirir o livro na feira do livro, né? Quando, né? Se tu puder, já fala assim para mais adiante, né, as pessoas também fora do estado, como é que elas vão poder achar o teu livro? Fica à vontade. O livro é editado pela Diadorim Editora, que é uma editora de Porto Alegre. O site é Diadorim Editora, Diadorim com M mudo no final, M de Maria, Diadorim, que é o personagem do Grande Sertão Veredas, né? Diadorimeditora.com.br. O livro está à venda no site da editora e toda a tiragem inicial ela está muito voltada para a venda física na Feira do Livro de Porto Alegre. O livro ficou impresso exatamente no dia do início da Feira do Livro, foi semana passada. O lançamento é agora nesse domingo, com show de trovas, com sessão de autógrafos. Então é muito, o lançamento está voltado para a Feira do Livro, tem um desconto especial na Feira do Livro, mas quem quiser adquirir o livro já pode adquirir no site da Diadorim Editora, de outras cidades. Quando terminar a Feira do Livro de Porto Alegre, a partir da semana que vem, o livro começa a chegar em outras livrarias. No Rio Grande do Sul ele vai estar bem espalhado no interior do Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul vai ser mais fácil encontrar nas capitais. Eu não tenho tantos detalhes de onde ele vai estar, mas acho que no site da Diadorim talvez exista essa informação ou vai existir daqui por diante. Agora está nos nossos planos, meu, da editora, fazer um lançamento em São Paulo nos próximos meses. A gente não sabe ainda se em dezembro ou no início de 2020. Fazer um lançamento em São Paulo, um evento físico de autógrafos e que marque a chegada do livro em São Paulo. Isso aí a gente vai divulgar bastante nos canais da Diadorim. A Diadorim é uma editora bastante ativa em redes sociais, Facebook, Instagram, essas coisas. Quem tiver interesse é só procurar Diadorim Editora, que dá para comprar o livro no site e dá para ficar informado sobre esses eventos futuros de lançamento. A gente planeja fazer um, pelo menos um em São Paulo. Não sei se em algum outro lugar, algum outro estado brasileiro. Talvez sim, dependendo também das encomendas, dos pedidos, das oportunidades. Tem alguns eventos que a gente vai fazer no interior do Rio Grande do Sul, possivelmente no ano que vem. É um lançamento que a gente quer trabalhar. Eu imagino assim, um livro chegando agora, agora é que as pessoas vão começar a ler. Ele é um livro, não é um livro barato, viu? Ele é um livro, porque ele é grande, é uma pesquisa de muito fôlego, é extensa, a história. Quem for ler vai ver uma história muito cheia de episódios marcantes, cheia, envolvente. Eu acho fascinante, sou suspeito para falar, mas eu sou absolutamente fascinado pela trajetória do Teixeirinha. Quanto mais eu cavocava, quanto mais eu descobria, mais impressionado eu ficava. E para botar tudo isso no papel, com fotos legais também, a gente não queria fazer qualquer coisa. Foi um livro extenso, grande e... Se eu não me engano, o preço de capa dele é R$60, mas eu acho que o desconto inicial, ele tá também aplicado a vendas no site nesse momento da Feira do Livro de Porto Alegre, que é R$48. Não quero dar informação errada, mas por isso eu recomendo que as pessoas entrem lá no site da Diadorinha Editora e vejam, porque eu não sei exatamente, assim, sabe? Não, perfeito, mas o nome do livro é Teixeirinha, Coração do Brasil, o nome do autor, Daniel Fikes, F de Fernando, E, I, X, para quem quiser até ver a cara, tá no meu Facebook, ele até reclamou da foto, ele falou que a foto era muito jovial. Não é brincadeira. Tem uma coisa chamada marketing, né? Uhum. A gente procura fotos mais legais, né? Não precisa muito, mas, tá, gente? Então é Daniel Fikes. Aquela foto ali, eu tô praticamente sem cabelos brancos. Hoje eu tô praticamente só com cabelos brancos. De novo, Teixeirinha, Coração do Brasil, é o livro do Daniel Fikes. Então fiquem ligados e procurem pela internet, quem não estiver, né, no Rio Grande do Sul, nos próximos dias aí, que logo vai ter como adquirir esse livro. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, o papo foi muito bom. E, enfim, Teixeirinha é sempre bom falar, né? Um grande abraço. Só uma coisinha só antes, tá? De desligar. Tu achas, já que demoraste 15 anos pra ficar com o livro pronto, tu achas que o Daniel Fikes, há 15 anos, né? Naquela época que começou, tu acha que o livro seria diferente se tivesse acabado naquela época? Seria. Seria porque as informações, elas puderam ser mais aprofundadas. Eu pude pegar pessoas que eu havia ouvido lá no início do processo, ouvir de novo e ver, sabe, e aí me fala melhor, e aí aprofundar mais o depoimento, enriquecer mais. Eu repeti entrevistas várias vezes, mas o meu olhar também mudou um pouco, assim. Acho que o olhar da maturidade, eu era muito jovem, e eu acho que o olhar pro Teixeirinha como um todo mudou. Que é isso que eu digo no último capítulo, assim, tem uma certa mudança, para não dar spoiler, então não vou falar exatamente qual a mudança. Não, perfeito. Mas é por aí. Deixando o pessoal aqui, a gente tá deixando o pessoal que tá ouvindo salivar pelo livro. Então, querido, de novo, um grande abraço, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Grande abraço, foi um prazer. Tchau, querido. Tchau. Bom, vamos lá, Marco Antônio. Vamos lá, sim, querido. Valeu pela oportunidade. Vamos então naquela nossa garimpagem. A gente está abençoando 50, então, com raridade. Ever since I met Lucy, standing in the moonlit garden, my head's been going round and round. I've even been walking upside down. Ever since I met Lucy, underneath the willow tree, the sun's been shining in my heart, and I'm happy as I can be. Cause Lucy is a beautiful angel sent from heaven above. Her eyes are filled with laughter, and her arms are filled with love. That's why ever since I met Lucy, underneath the willow tree, the sun's been shining in my heart, and I'm happy as I can be. Ever since he met Lucy, has been going round and round. I've even been walking upside down. Ever since he met Lucy, yes, underneath the willow tree. Ooh, the sun's been shining in my heart, and I'm happy as I can be. 'Cause is a beautiful angel sent from heaven above. Her eyes are filled with laughter and her arms are filled with love, love, love, love. Ever since I met Lucy underneath the willow tree, the sun's been shining in my heart and I'm happy as I can be. He's happy as he can be. Marco Antônio. Perfeito, a gente está na virada, então, de 57 para 1958. Esse cantor teve dois nomes artísticos. No caso, aí a gente ouviu, digamos assim, a identidade da Jimmy Logsdon, L-O-G-S-D-O-N. Depois ele mudou para Jimmy Lloyd, já vou falar por quê. É que assim, ele nasceu no paupérrimo vilarejo do estado do Kentucky, de nome Panther, que nem Pantera, e em abril de 22 faleceu em Louisville, no, também no Kentucky, aos 79 anos de idade, causas naturais, em 2001. Ele foi um cantor de country e também tentou um sucesso no rockabilly, e conseguiu, né? Ou seja, tinha essas canções, essa que a gente ouviu, é Ever Since I Met Lucy, ou seja, desde quando, desde o dia que eu conheci ou fui apresentado para Lucy, né? Que basicamente a vida dele mudou, desde que ele conheceu essa moça, só que essa canção não fez sucesso, né? Tanto que o pessoal que acompanha o programa sabe, a gente toca na íntegra canções obscuras de gente que teve algum sucesso, né? Mas essa não fez sucesso, mas no caso ele, né, era radialista e tudo mais, e queria, obviamente, ganhar uma grana boa. Então ele via que estava o movimento do rock and roll, que ainda era visto como um troço meio maldito, assim, meio satânico, né? E o que, que ele fez? Ele mudou o nome para Jimmy Lloyd, né? L-L-O-Y-D, e não lançou a canção que vai vir daqui a pouco. O pessoal até já tinha falado dele algumas semanas aí, uma canção que é traduzido agora rock and roll, é basicamente, né? Eu tenho um foguete no meu bolso, né? E não é que ele fez sucesso, só que obviamente ele foi chamado para se apresentar e ele foi conhecido da carreira romântica. O pessoal, pô, mas só um pouquinho, né? Que mensagem é essa, cara? Pô, eu te conheço cantando, né? Ever Since I Met Lucy, né? Minha esposa também se chama Lucy, né? E agora tá falando do, né, foguete no bolso, né? E tanto que ele foi em público até pedir desculpas e tudo mais, assim, e ele até acabou a vida até trabalhando numa empresa de piscinas, né? Ele pode ser ouvido numa comédia de costumes britânica chamada Quase um Criminoso, estrelada pelo George Sanders e o grande James Mason, e também num filme que eu sei que tu gosta, aquele sobre a corrida espacial americana, The Right Stuff. Então, vamos agora para a identidade secreta dele, não se canta muito tempo, Jimmy Lloyd cantando Eu Tenho um Foguete no Meu Bolso. I got a rocket in my pants. In my pants. Vai lá, Rogério. I got a rocket in my pocket and a roll in my wall. Oh, baby, don't buzz me with a North Pointy tone. There ain't nothing you can tell me I don't already know. I got a rocket in my pocket and a red. Vai lá, eu tenho foguete nas minhas calças. Pois é, o legal é que essa canção foi um escândalo na época, né? E acabou fazendo sucesso, mas é um escândalo. Graças a Deus a gente já está em tempos diferentes, e na verdade vocês não sabem, mas o João não apenas gosta de canções como Eu Tenho um Foguete no Meu Bolso, ele até pede, assim, Marco, por favor, mais canções que tenham a ver com foguete. Ele próprio até mudou um pouco a letra, vocês devem ter ouvido uma versão mais pornográfica dele, há pouco ele falou que na verdade não é no bolso, é na calça inteira, ele falou, né? I rocket in my pants. E tem aquela música, Smart Pants. Exatamente. Essa aí é mais específica, né? Sobre o foguete que está prestes a ser lançado. Isso. Então, para com isso, inferno. Então, a Rocket in My Pocket é de 58, e a anterior, a Ever Since I Met Lucy, quando ele era ainda puro, é da virada de 57 para 58. Então, acho que a gente pode agora adentrar nos anos 60. Podemos, favor, desde que você dê a tradução do nome dessa música. Nobody Loves Me, eu já vou falar, tá, querido? Tá bom. Vai. É um prazer. Bring him up to me. Bad, bad train. Marco Antônio. Tá, a gente tá então, na década de 60, essa canção de 66, o João pediu, né, então tá, né, dá uma força, então ele, o inglês, ele é super conveniente, de vez em quando ele não lembra, né, não sei porquê, então é um lapso, assim, de memória, super conveniente, mas qual o nome dessa canção? É Nobody Loves Me, ou seja, aí fala a minha vida, ninguém me ama, né, as cantoras, esse grupo, o nome é I Cats. Mas tudo junto, I, a letra I, depois K, E, P de Thiago, outro P de Thiago, E, S de Samantha. Por que isso? Porque elas eram o grupo cria de quem? Do Ike Turner. Isso mesmo. E elas foram criadas pelo Ike Turner e pela Tina, e elas acompanhavam o Ike e a Tina Turner, né? Então, essa canção que a gente ouviu de 66, não fez sucesso, mas esse grupo começou em 1960, né? Foi até 1988, primeiro teve, quando não trabalhava com o Ike, o nome era The Artettes, depois virou The Murettes, e basicamente, como eu falei, filhotes do Ike e da Tina Turner, né? Eles os dois produziram, arranjaram, davam ordens com mão de ferro sobre as canções, quer dizer, então eram cantoras, originalmente três cantoras, né, que a Robbie Montgomery, a Jessie Smith e a Vanna Fields. Por sinal, a Vanna Fields era até de grupo gospel. E basicamente a ideia eram ser quase que reproduções, quase que clones, diríamos assim, da Tina Turner. Então elas, obviamente, com saia, mini saia curtíssima, aquelas botas de cano alto, né, coxas roliças, e muita sensualidade. E obviamente esse vozeirão, né? Ele começou daí, como é que a gente fala, meio esticar as unhinhas, né? Esticar os dedos, começou a ver que estava uma grana entrando ali, então daqui a pouco os Rolling Stones quiseram, por exemplo, que elas abrissem um show, as iCats. Então ele, para poder, como era impossível, com um monte de convites, né, elas estarem em vários lugares ao mesmo tempo, o que, que ele começou a fazer? O que se faz hoje com pleras e tudo mais, meio registrou o nome. E tinham várias iCats, vários trios ou quartetos de iCats se apresentando pelos Estados Unidos ao mesmo tempo, né? Todas escolhidas a dedo, obviamente, pelo Ike Turner. E o pessoal sabe, né, até pelo filme, que até tem muita coisa de verdade, que o tratamento dele, obviamente, com o sexo feminino era meio na base da porrada, né? Ele enchia a cara, cheirava todas e sai da frente. Então, elas acabaram daí tentando uma carreira solo, né, para poder faturar mais, porque já toda a grana estava indo para ele. As iCats podem ser ouvidas nas trilhas de dois filmes famosos do John Waters. Um é Mondo Tracho e o Hairspray, o original, no caso, o Hairspray, não o musical, aquele até com John Travolta travestido, que depois foi lançado. No caso, também tem um filme chamado Estrada para a Glória, que é um filme sobre alunos e professor que dá força para os alunos. Esse, no caso, é sobre um time de basquete negro, uns estudantes que são negros e jogam basquete, enfrentando preconceito no Texas em 1966 e um técnico branco que os ajuda. Então, Estrada para a Glória tem canção das iCats. Acho que a gente pode ouvir o maior sucesso do grupo, que foi de 1961, uma canção chamada I'm Blue, Eu Estou Melancólico, Eu Estou Triste. Por favor, conta a história para dar para a minha vida. Não é aqui, não. Peraí. Diabo. Eu acho que eu te mandei o linkzinho. Peraí. Tá bom, vê. Eu não tô achando aqui, peraí. Não, tá aí qualquer coisa. I Cat, I'm Blue, uma canção de 1961. Essa fez bastante sucesso, deu uma boa grana para o Ike Turner. Se quiser, eu posso mandar o link e tentar de novo, alguma coisa assim. Não sei, ela não tá tocando, é? Não, tá aqui. Tá, aí vamos tá. Lá. Vamos lá, Rogério. Pois é, parece coisa da Motown, né? É a cara da Motown. É, parece coisa do Berry Gordy. Tá, no caso, a gente acho que pode adentrar os anos 70, que, por favor. Vamos embora. 70 para 71, por favor. Well, Bom, pelo menos é a primeira vez que ele cai, não tem muito problema, mas é que como o Renzo não tá aqui, ele quer fazer o showzinho particular dele, porque o Renzo cai toda vez, e ele fica chateado, porque só o Renzo cai, porque eu não caio, porque não me derrubam, o que está acontecendo, qual é o problema, what's new, a difference they make, essas coisas assim que o Marco Antônio fala normalmente quando cai a música. Conseguiu? Fala, Marco Antônio. Obrigado. Gente, então, a gente estava nos anos 70, a canção da virada de 70 para 71, essa canção que a gente ouviu na íntegra, o nome do grupo, Mott the Hoople. Primeiro nome, né, M de Maria, O, dois T de Tiago, depois Dan, T-H-E, depois Hoople, H-O-O-P-L-E. Uma canção de 70 para 71, o nome é Wrong Side of the River, ou seja, o lado errado do rio. É mais ou menos uma expressão que, ela tem um paralelo com uma expressão que usam muito nos Estados Unidos, que é Wrong Side of the Tracks, no sentido de a pessoa nasceu do lado Poor Side of Town, né, no lado mais pobre, o lado mais triste, o lado mais melancólico, o lado mais barra pesada, diríamos assim, que eles usam muita expressão, tipo assim, como se fosse uma cidade separada por um trilho, por trilhos de trem, então a pessoa nasceu do lado errado, no lado ruim, diríamos assim, dos trilhos. E no caso aqui eles não usaram a palavra trilhos, né, tracks, usaram a palavra rio. Mas é basicamente esse espírito da canção, né, que, sendo que ele nasceu do lado errado do rio, do outro lado, e ali a vida é mais difícil e tudo mais. Esse grupo é uma banda inglesa, né, setentista de rock and roll. Eles, na verdade, começaram em 66, mas dá pra dizer que eles ficaram assim, viraram um grupo coeso mesmo a partir dos anos 70. Foram até os anos 80, dá pra dizer que de 2009 até os dias de hoje, eles já tiveram umas quatro reuniões, mas bem caça-níqueis. Um dos empresários e parceiros do grupo, né, que era o Guy Stevens, foi preso por drogas, e daí, quando eles estavam se juntando, eles tinham um nome chamado, o nome do grupo era Silence. E ele nunca gostou daquele nome, né? Pô, uma banda de rock, o nome Silêncio. E então, quando ele foi preso por drogas, bem, isso deu bastante tempo ele ler, e ele achou um livro lá sobre um cara excêntrico que se junta a um circo, a um grupo itinerante de um freak show, né? Um circo de aberrações. E daí o nome do livro era Mott the Hoople. Daí ele falou para os caras que seria uma boa mudar esse nome, eles acabaram aceitando, e o resto faz parte da história, né, como você fala, the rest is history. Esse grupo Mott the Hoople pode ser ouvido na questão de um filme que eu gosto bastante, do Martin Scorsese, Alice Não Mora Mais Aqui, Ondas do Destino, por um curto muito, e no desenho Simpsons. A formação que a gente ouviu aí, cansado até hoje pelos fãs inveterados do grupo, a melhora que realmente vale, era o Ian Hunter, né, vocais e piano, Mick Rowe, tocava guitarra, o Verdon Allen, teclados, né, no caso órgão, Dale Griffin, bateria, e Pete Watts no baixo. Isso podem ser ouvidos nas trilhas como eu falei, do Alice Não Mora Mais Aqui, Ondas de Destino, e Simpsons. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte também, tocar All the Young Dudes, que é uma canção deles de 72, fez muito sucesso, escrita pelo David Bowie para eles. Por favor. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Esse estribilho me lembra uma outra música, viu? Não lembro qual, mas lembra. Se se tu lembrares aí, por favor, vou toque tentar. Aí, porque volta e meia a gente faz umas investigações aí, no caso, voltando nessa, pra canção que a gente ouviu foi All the Young Dudes, ou seja, todos os caras jovens, seria toda a garotada, todos os jovens, é uma canção de 72, né, a gente viu um trechinho, fez muitíssimo sucesso, dá pra dizer que é a canção carro-chefe do Mötley Crüe. Vamos adentrar os anos 80? Vamos embora. Canção de 82, virada. Showtime, sempre com você. Nos anos 80, o nome desse grupo, Haircut 100, ou seja, como se fosse corte de cabelo 100, 100. O nome dessa canção, King Size, essa canção de 81 para 82, na minha opinião, lembra muito, por causa da percussão e dos metais, lembra muito os arranjos do Oingo Boingo, né, que é um grupo americano. Esse grupo, no caso, é britânico. A canção que a gente ouviu aí não fez sucesso, o nome é King Size, tamanho família. Só quero deixar claro que não tem nada de malícia mesmo. Esse grupo era um grupo, tipo assim, com grande apelo para os adolescentes britânicos, na década de 80, e, no caso, até no começo da canção, ele até fala que ele gosta muito da companhia da moça, e ele estão querendo jogar aqueles jogos de adivinhações, aqueles jogos. Tá. Isso, não, mas é mesmo, tamanho família. Não, ou seja, não, é que o pessoal está meio influenciado, obviamente, tipo, o João ainda da canção dos anos 50. Tá. Então ele já fez a conexão, né? Pô, foguete, o cara. Não, eu pensei que era. Eu pensei que eles iam jogar strip poker. Strip poker. não era strip poker, não. Mas, né, é que o João fez aquela conexão, mas peraí, a canção dos anos 50, foguete no bolso. Agora, nos anos 80, o cara tá falando sobre tamanho família. Mas é diferente, é um link que o João faz. Tá? Mas, por favor, não vão por aí. De qualquer forma, esse grupo aí, um grupo pop, né, de New Wave, esse grupo veio de uma área rural próxima a Londres, grandes influências de jazz, uma certa dose de latinidade na percussão. O grupo só basicamente durou 2 LPs. O primeiro LP, Pelican West. Já no segundo, o líder, que era o Nick Hayward, já saiu para carreira solo. Então, os outros integrantes, Les Nems, Mark Fox, Blair Cunningham, Phil Smith e Graham Jones. Antes de acabar o segundo LP, como eu falei, o vocalista já tinha caído fora para carreira solo. Ele alegou, na verdade, que não era por causa da carreira solo, não era por ganância. Ele disse que ele tinha trabalhado tanto com o primeiro disco e tantos shows que ele estava perto de ter um colapso nervoso. Daí, esse grupo, a partir de 2004, eles já se juntaram algumas vezes com os shows ao redor do mundo. Eles chegaram a ser, de 80 e 82, estiveram entre as 5 bandas britânicas que mais venderam no Reino Unido. Eles podem ser ouvidos, esse grupo aí, o Haircut 100, pode ser ouvido em comédias como Chegando aos 18, Ligeiramente Grávidos e Gente Grande 2. Vamos tocar, por favor, um grande sucesso deles, no nono lugar nas paradas britânicas. Nobody's Fool, por favor. When I see you, when I need you. Pois é, então essa canção aí, também de 81 para 82, como eu falei, chegou no nono lugar nas paradas de sucesso, o nome é Nobody's Fool. Nobody's Fool, não tem uma tradução literal, mas o sentido, quando a pessoa fala que I am Nobody's Fool, aquela pessoa é Nobody's Fool, quer dizer, eu tiro a pessoa, é uma característica das pessoas que não se deixam serem ludibriadas, passadas para trás. Então, assim, aquele cara é Nobody's Fool, ou seja, ninguém consegue passá-lo para trás. Eu acho já essa aí, já com uma pegada no vocal, um pouquinho de Duran Duran, né? Duran Duran. Acho que é escrito. Então, a gente se vê na semana que vem, então. Não, peraí. Tu achaste? Não. Antes de canção parecida? Não, o Rogério desencavou uma música hoje do All Jays. Que é uma coisa coisa maravilhosa. E que ano? Eu não sei o ano, mas é antiga. Tá. E eu particularmente reconheço aqui que nunca tinha ouvido essa música. Isso é obra de Rogério Alcântara, que deve ter desencavado. Toca agora, por favor. Vou tocar. Então. Ele deve ter retirado das profundezas do inferno. Vai lá, Fufu, tá. Rogério. Satisfy her, tries to reach impossible dreams, he will do anything just to satisfy her. Marco Antônio, é uma preciosidade. Poxa, isso aí tem cara de 78, 77, por aí. E já está no playlist da rádio. Foi desencavado pelo Rogério. Obrigado, Rogério, viu? Fala, Rogério. Opa, grande música, hein, Marco? Obrigado, cara, eu não conhecia essa canção aí. Quando vocês tiverem mais informações do ano, eu gostaria, eu acho que deve ser 77. É, mais ou menos por aí, eu não sei bem ao certo o ano, mas é mais ou menos. Adorei. Também é o Jays, né, João? O Jays é... Brincadeira. Então, gente, muito obrigado, tá? Até segunda. Até semana que vem. Beijo, tchau. Abraço, Marco. Beijo, gente, tchau. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, comigo Rogério Alcântara no estúdio. É isso aí. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman, Rogério e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. 8 em ponto. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.